os ratos rondam e no asfalto os carros rondam. Bares e clubes luzem sinais grandes de punks, lumpens demais e prostitutas passam ao léu e viaturas surgem do Deus. Quando nas casas os justos dormem, quando não matam, os brutos morrem. Balas!